de aliança, né, com os partidos de esquerda, que são os nossos aliados tradicionais. Formando essa base, aí sim nós poderemos discutir qualquer tipo de ampliação, mas a prioridade nossa é a aliança com os partidos de esquerda, com o PDT, com o PSB, com o PCdoB. O senhor acredita em vitória sobre Joaquim Roriz nessa eleição? O PT consegue derrotar Roriz? Primeiro nós temos que discutir quem que vai ser o candidato, né? O PT está apresentando a candidatura, mas seja qual for o candidato, o PT vai estar preparado para ganhar a eleição. O leque maior de aliança é a Aliança Nacional. Tem as especificidades de cada local, mas se conseguindo o objetivo principal, que é a União da Esquerda, nós vamos conversar com outros partidos que também faz parte da Aliança Nacional para poder tratar dessa questão. Mas isso aí é uma consequência do primeiro núcleo, né, que vai aglutinar uma aliança maior. Obrigado, pessoal.